Viemos da aurora dos tempos, movendo-nos silenciosamente através dos séculos, vivendo muitas vidas secretas, lutando para alcançar o momento da reunião, quando os poucos que restarem combaterão até o fim. Ninguém jamais soube que estávamos entre vocês. Até agora. I am the Father. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um programa épico e eu não posso contar porque eu estou rindo, senão estamos fodidos. Este quem vos fala é o Calaveira. Está comigo aqui o Miote. E aí, galera, eu vou sempre me repetir, mas André Filho foi o melhor dublador brasileiro. Sem sombra de dúvidas, incrível, né, velho? Né, cara? Comigo aqui também o Brunão. E esse filme pra mim é Sandy Júnior. Que? Sandy Júnior? Ah, eu entendi, vocês não entenderam? eu tava com saudade dessas frases sem sentido, desconexas. Não, tem muito sentido, cara. O que é imortal só morre no final. Caralho, né, velho? Sandy Júnior e suas versões, né, velho? Olha só, internet, o Mal resolveu sair lá da alcova, onde ele grava aqueles videozinhos ridículos dele, pra vir aqui dar um tostão da sua voz. Pô, meu querido, seja bem-vindo de volta. De volta não, porque acho que tu nunca participou dessa porra, ou participou? Não, nunca participei, nunca vocês participou, nunca me chamaram. Né? Então seja bem-vindo ao Jurassicast. É um prazer estar gravando com vocês há muito tempo já. É um sonho que está se realizando, viu? Estou falando isso de coração. Sim, internet, que nós hoje estamos aqui para tentar desvendar um dos maiores segredos da minha vida, que é saber como é que conseguiram me convencer tanto tempo de tanta merda na vida, velho. Hoje nós vamos falar de Highlander, o guerreiro Vesgal, né, velho? O filme que lançou Christopher Lambert ao estrelato, o filme que colocou o nosso querido Sean Connery de rabicó e vestido que nem um Pierrot. Cara, é um filme que tem tanta coisa errada na vida que me faz vontade de deixar de mentir. Vocês vão descobrir as coisas que a gente tirou desse filme depois que vocês escutarem os recados do Jaiminho, tá? Então, vambora aqui, velho. O programa vai ser foda. There can be only one! Eu sou um novo carteiro. Eu sou de Tânia Mundo. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Didi-na-na-na. Voltamos com mais um Recados do Jaiminho. Estranho, né? Eu tá aqui. Eu apresentando esse negócio, que porra estranha. Isso é porque o Calaveira... O que eu tô falando aqui? Aqui é o Brunão, com essa voz de pato rouco do caralho. Velho, me fudi na gripe. Cacete, mano. Eu tô com essa voz de pato rouco. E o Calaveira, desgraçado, foi passear, foi dar a bunda na praia. É mesmo, pois é. Então a gente tem que ficar aqui, eu tenho que ficar gravando essa porra mesmo fudido. Então vamos lá, velho, vamos falar das coisas, Viote. Cam camiseta Jurassic Cast, rapaz, todo mundo tem que comprar. Agora que a gente já botou no ar o vídeo do Elysium, a gente pode falar, Miotti. Pode falar agora, né? Aquele último vídeo que a gente colocou, Tornado de Chaka, do Elysium, era uma promoção. Concurso, né? É um concurso, né? Da Sony. E o Miotti tá ali o tempo todo perguntando se veio pelo Jurassic Cast, porque a gente tinha que levar pelo menos 20 pessoas naquele evento. E numa segunda etapa, a gente tinha que escrever um texto falando por que que a gente era merecedor de ir para San Diego cobrir a Comic Con, Miotti! E ganhamos! E ganhamos, rapaz! Olha só que foda, bicho! Puta merda! Então quem vai pra Comic Con é o Miotti e o Calaveira. Então, o que que a gente tem que fazer? Cara, agora a gente tem que juntar dinheiro pra esses caras poderem ir lá, velho. Ajudem a gente, galera, com a compra das camisetas, das canecas, né? Exatamente. Então se você é fã do Jurassic Cast e quer ver uma cobertura maneira da Comic Con, com esses caras sempre tá com cara de que tá passando fome lá, tem que comprar as camisetas, ajudar a gente a trocar dinheiro pra levar de dólar. Quem sabe a gente consegue até prêmios fantásticos aí pra gente sortear aqui. Porra, olha só, imagina comprar uma coisa exclusiva lá da Comic Con pra sortear aqui. Então, ó, não se esqueça, camiseta Jurassic Cast, temos dois lançamentos do mês que são incríveis. Temos a camiseta do Aura Time, que é a da placa do DeLorean, e também a camiseta do Entre a Foice e o Martelo, velho. Gente, sem esquecer das outras camisas, DeLorean Nebelina, camiseta do Dino, camiseta do Jurassic Cast, camiseta do McLove. E as nossas canecas também, né? Não se esqueçam das nossas canecas também. Tem tudo aí no post. As canecas lindas da Magic Box, cara. As melhores canecas da internet. Tem duas canecas do Rock que são fodas. Tá fazendo um sucesso incrível. Você tem que ter a sua. E eu tenho que ter voz de novo, Miotti. Tá, meu. Tá foda, né? Ainda bem que não tem gravação essa semana. Aí eu gravei, cara, um frango fino. Assim? Quase assim, que eu tava um pouquinho melhor. Putz. Mas nesse dia do frango fino, você vai ouvir o programa? E eu vou ficando ruim com a medida do tempo. Chega no final, eu tô fodido, pra caralho. Gravei terça-feira. Eu acho que quando esse programa for ao ar, já deve ter ido ao ar. Frangofino.com. Acessa lá e escuta eu falando merda lá. E nossos eventos, que a gente vai participar agora nesses próximos meses? Última semana que nós vamos falar aqui do Geek Prime, rapaz. Festival Geek Prime que acontece dia 25 de maio, agora, no próximo sábado. Isso, dia da toalha. Colégio Notre Dame aqui em Brasília. Se você ainda não comprou seu ingresso, corre. Se você entrar aí no post, tem o link do Facebook dos caras, tem o link do site. Entra lá e procura. Vai ter a presença do Wendell Bezerra, a presença do Flávio Dias, vai ter batalha campal, vai ter coisa de Star Wars, vai ter coisa de Star Trek. É coisa de anime, vai ter gente pagando mico de cosplay, vai ter eu e o Calaveira lá fazendo uma bagunça, vai ter o Bruno Coruja. Gente, sério, vai ser muito foda esse Geek Prime, vai ser muito, velho. Bom, vai ter de tudo lá. Vai ter de tudo lá, você, se você é de Brasília, você não pode perder. E também para a galera de São Paulo, né? Vão estar na Anime Friends. Todo mundo, eu, Miotti, Calaveira, Melina, Yasmin, Carlos Vivacqua, Tutu de Minas e o Bruno Coruja, todo mundo que envolve o JazzCast. Inclusive, se o Lucas estivesse vivo, ele ia também. Também estaria. Vamos estar todo mundo lá no Anime Friends, fazendo uma bagunça. Temos dois dias de palestra. Vamos palestrar no dia 13, vamos palestrar no dia 14. Vocês precisam comprar ingresso para esses dois dias e para os outros dias do Anime Friends, que vai ter Brasil Comic Con, vai ter o Manolo Rey lá também, vai ter um monte de atração maneira. O pessoal do Mundo Canibal, foda pra caralho, vai estar lá. O evento do segundo semestre aí, cara. Dias 13 e 14 de julho é que a gente tá lá. 13 e 14 de julho que a gente vai estar lá, né? Mas vai ter outros dias também de Anime Friends. Exatamente. Gente, ó, Anime Friends imperdível. Imperdível se você é fã de Jurassic Cash. Nova promoção, Jurassic Cast e Fiction Corporation. Promoção tranquila. Essa é só retweetar, tem que seguir a gente no Twitter, no Facebook, tanto o Jurassic Cast quanto a Fiction Corporation, e retweetar essa frase que tá aí no post, pra você concorrer aqui, Miotti. A camiseta Bifco, a camiseta lá do Job Futuro, né? Daquela empresa do Bife no futuro, aquele futuro alternativo. Camiseta que tá com a cara dele, né, com a cara de 85, escrito Bifco. Muito foda a camiseta. Essa camisa é uma das mais incríveis da Fiction Corporation. Cara. Essa é mesmo. Então é isso, se você é fã de Volta ao Futuro, cara, você tem que ter essa camiseta. E é muito fácil, é só retweetar, velho. A frase tá aí no post. Gente, olha só, tô gostando da repercussão das inscrições no nosso canal no YouTube, Miotti. Isso, tá muito bom. Tá subindo muito bom pra caramba, mas olha só, a gente tem muito acesso no podcast de galera que baixa no feed e que não tá indo lá pro YouTube, velho. Tão perdendo, cara. Os vídeos do Miotti seduzindo, velho. Cara, se você não viu, você é maluco, cara. Você é louco, cara, de não perder aquilo, cara. É risada garantida, aquela merda. Tem o meu dica de sedução, tem as dicas do Brunão, de quadrinho, DVD, Blu-ray, o que for. Acho que o próximo agora vai ser um livro, vai né? Vai ser um livro o próximo. Inclusive vai ter promoção pra quem é assinante do canal pra ganhar um livro na faixa. Isso, mesmo. Isso mesmo. Tem também o Tá Na Hora do Tchaka, que é vídeo de qualquer coisa, qualquer evento que a gente participa. E o Cozinha do Tchaka, que é a comida que a gente tá fazendo em relação ao filme da semana. Exatamente. Inclusive eu vou fazer o seguinte, o dessa semana eu não vou falar qual é pro cara ir lá e procurar no site e se inscrever e assistir o canal no YouTube. Isso, é melhor não. Deixa o cara ver. Então, gente, youtube.com/JurassicCast, acessa lá, se inscreve no canal. Não custa nada pra você, mas pra gente ajuda pra caramba. A gente quer chegar agora, ainda em maio, nos 1000 inscritos. Miotti, vamos finalizando aqui, vamos nas nossas redes sociais JurassicCast. twitter.com/JurassicCast ou @JurassicCast. facebook.com/JurassicCast. Curtam lá, principalmente vai vir muita promoção agora de pré-estreia, de ingressos para ver qualquer cinema. Olha aí, filmon.com/JurassicCast. E se você quiser falar com a gente, manda jurassicast@gmail.com ou então entra lá no site, na parte de contato e bota lá, preenche seus dados e manda pra gente. Precisamos de e-mails para o Jurassic Combo que vem aí. Miotti, dessa vez eu vou te poupar. Claro, né? Por quê? Porra, é demais, né? Pedir eu falar esse nome aí. Se eu pedir, tu vai errar, tu quer ver? Eu prefiro falar, sabe de quem? Ah, do quê? Do nome todo do personagem do Sean Connery. Isso! Então fala o nome do personagem do Sean Connery. Juan Sanchez Villa-Lobos Ramírez. Isso aqui é um nome em espanhol, velho. E o pior é que ele é egípcio, velho. O personagem é, né? É um egípcio com sotaque escocês, né? Agora, olha só. Na Polônia, esse filme se chama O Duelo Imortal. Porra, que nome idiota. Eles vão ficar duelando o resto da vida, é da eternidade. No Brasil tem um subtítulo autoexplicativo, né? Que é Highlander, o Guerreiro Imortal. Por isso que eu falei que é Sandy Júnior, porque o imortal só morre no final. Caralho, né, velho? Em 1986, dirigido pelo Russell McCauley. Atualmente ele é diretor de alguns episódios daquele seriado do Teen Wolf. Fez o Resident Evil 3, mas ele era muito conhecido nos anos 80 por ser diretor de videoclipe, cara. Videoclipe do Queen, ele fez videoclipe do Duran Duran, fez de videoclipe de um monte de bandas dos anos 80 que já se foram também, assim como a carreira dele. É, porque tem vários momentos no filme que parece ser um videoclipe mesmo, né? As cenas de luta é tudo videoclipe, né? Cara, agora vocês estão falando isso, eu pensei uma coisa nessa merda. Eu pensei exatamente isso. Eu falei, cara, esse filme daria um ótimo videoclipe. Porque ele filma muito bem quando é pra videoclipe. É. Só que quando tem mais de 3 minutos, aí caga tudo. Aí vira isso aí. Outro filme também que está no currículo dele. O Sombra. O Sombra, exatamente. Que é mais um filme que prova que ele não sabia escolher o protagonista do filme, né? Prova que ele não sabia o que ele estava fazendo, né? Porque ele colocou Alec Baldwin para ser o Sombra. Quem bota qualquer irmão Baldwin pra ser o protagonista do seu filme, ele, né, tá fazendo alguma coisa errada. Velho, tem um dos irmãos Baldwin que faz aquele filme que é um prédio mó mega high-tech, invasão de privacidade. Sim, sim. Tá a cara do Sérgio Malandro, velho. O problema dos Baldwin é que todos são iguais, né, tirando o gordo Baldwin. Que é como você diferencia os Baldwins, né? Isso, pelo peso. É o Baldwin. É o Baldwin vesgo, o Baldwin magro, o Baldwin péssimo ator e o gordo Baldwin. Se bem que hoje em dia todos são gordos Baldwins, né? Não, mas tem um gordo Baldwin que é tipo o nhonho Baldwin, velho. O gordo Baldwin. Esse nome, sério, de anão, cara. Velho, do Hobbit. Sério, cara. É a cagou do Baldo. Mas, ó, Sabe qual filme que esse gordo Baldwin fez? Um filme que todo mundo aqui assistiu, tenho certeza. É, Os Vampiros do John Carpenter. Exatamente, sim, cara. Sim, esse sim. Filme maldito, velho. Vampiro chupa ela na pepeca. Isso, aí ninguém descobre que a mulher tá virando um vampiro porque ela tá com as marquinhas do dente na pepeca, entendeu? Ninguém... Tipo, ninguém tava ligando, a mulher, tipo, tá assada. Na buceta, ai, tá doendo, ai. Ninguém reparou. Aí, não, merda esse filme. Esse filme é ruim demais, velho. Meu Deus do céu. O Russell Mulcahy é isso, cara. Ele é diretor dessas bombas aí. É isso aí. Cara chamado Connor McCloud, ele é do século XV e ele é um guerreiro imortal. Por que, Calaveira? Não tem explicação. Ele é um guerreiro imortal. E eu acho que é até um charme. É bacana. Ele é um guerreiro imortal dos Highlanders, das terras altas da Escócia. É, se não me engano, no, nas continuações que tiveram, eles tentaram dar uma explicação. Não, peraí. Não, foi uma pior que a outra, cara. Não existe continuação desse filme. Porque se esse já é péssimo, cara. As continuações, então, velho, sério, ninguém considera. Olha, eu juro pra vocês, eu nunca assisti o 2. Porque sempre me falaram muito mal desse 2 e eu falei, cara, eu não vou assistir porque eu gostei do 1, sacou? E é do mesmo diretor, hein? Pois é, há 20 anos atrás eu gostei do 1 e todo mundo tá falando mal desse, dizendo que esse estraga. Então eu não vou assistir. Então eu até hoje não sei o que acontece no 2. O que eu sei, que já me disseram, é que eles falam que são alienígenas. Isso mesmo. Eu só preciso saber disso. E saber que eu não vou assistir esse filme nunca na minha vida. Como é que enganaram a gente por tanto tempo, velho? Como é que nego fez a gente acreditar que Highlander era um filme bom? Eu só queria dizer o seguinte, lembre-se de Mad Max. Não, pois é. É Mad Max, é esse filme. Mestre do Universo, Supergirl. Pô, Mestre do Universo, velho. Street Fighter. Não, Street Fighter não. Street Fighter sempre foi ruim. Eu achava foda. Na época que eu vi, eu já sabia que era ruim. Kickboxer. Todos os 45 filmes da American Video, velho. Kickboxer. American Ninja 2. Velho, todos os American Ninjas, velho. Eu achava aquilo incrível. Velho, isso é a fórmula do controle mental. Velho, é porque a gente não tinha parâmetro de comparação, cara. Sério, será que a gente tinha tanta merda aqui no Brasil que a gente achava que essas paradas eram incríveis? Exatamente isso, cara. Tenho certeza. Caralho, velho. Eu sei que o Highlander foi um filme que eu vi só uma vez quando era menor e depois não vi mais. Eu acho que eu nem gostei naquela época. Ah, meu, ela viu o Miotti pagar de reizão. Pô, tanto filme que eu vejo repetidamente, esse aí não vi mesmo. Não é só a gente que tá enganado, não, porque esse filme tem média 7.2 no IMDb, cara. O segundo, ele tem média 2. Mas esse filme, ele não é tão ruim, cara. O problema é que ele hoje, ele tá mega datado, cara. Sim, exatamente. Mas ele não é horrível, ele não é um filme chato. Você assiste o filme e você não dorme no filme, por exemplo. Velho, eu acelerei. Ah, cara, fala sério. Ó, vou falar algumas qualidades desse filme. A edição desse filme, a montagem é incrível. Isso vocês têm que concordar comigo. Ah, ele só tem por causa daquela cena que sai de dentro da água. Não é só aquela não, cara. São várias cenas. Se você prestar atenção, ele tem uma montagem incrível. Você não percebe o corte. E o corte é assim. Ele tá lá em Nova York, 1980. Ele faz um corte, ele volta 1500 anos. É, tem até aquela cena quando ele tá vendo a luta livre. Eles começam a filmar o estacionamento subterrâneo e começa a subir a câmera e... E de repente tá na Escócia. Exatamente. Não, um parênteses aqui. É bem lembrado. Mal, eu tinha esquecido desse fato. Eu acho que os programas seriam mais engraçados se a gente gravasse durante a gente assiste. O filme já começa muito bem. É o Nash, né, que é o personagem do Conor, que é o disfarce do Conor, assistindo uma luta livre WWF entre o cantor Ovelha e o comentarista Casagrande, velho. Que tem um cara que é a cara do Casagrande, cara. O Casagrande, é mesmo. É, velho, é o Ovelha e o Casagrande se estapeando num quadradinho. E aí o Ovelha fica sensualizando e tem criança na plateia, velho. O bicho bota tipo um piruzinho pro lado assim, sabe aquele cara que toma muita bomba? Aí fica aquela o amendoizinho murcho assim, naquela sunguinha solta assim, tipo, tá faltando coisa lá dentro. E tem criança no pé do cara, velho. O cara, isso! Aí o bicho, vou comer tu rápido da tua mãe. Que isso? Os anos 80 era um lugar muito estranho, né? Era uma década muito estranha. Né? O pior é o McCloud vendo a luta E tendo flashback das lutas que ele tinha no... Mas essa aí é uma qualidade do filme. Ah, não, aí... cara. Não, mas assim? Peraí, verdade, mérito seja dado. Você viu a tomada dessa cena, como é que é? A câmera fixa, a câmera gira todo o beliche onde eles estão lutando, aí ela sobe, isso não tem que só, a câmera sobe e ela fecha exatamente nos olhos do McCloud. Isso aí eu achei legal. Tem um cortezinho aí, hein? Tem um cortezinho na hora do flash das fotos. Essa câmera, esse sistema de câmera, quem inventou foi o mesmo cara que criou a Steadicam. É o Garrett Brawl. Exatamente, esse mesmo cara. Ele inventou esse outro sistema aí que passava numa corda, sei lá o que diabo que era, e aí ele fez esse plano. A outra coisa que é interessante falar sobre isso é que essa cena do começo de luta livre era pra ser uma partida de hóquei no gelo. A ideia era que os bastões dos caras, né, eles iriam lembrar o Nash das espadas na hora que começasse a rolar um fight lá, sacou? E aí a NHL, ela proibiu a filmagem na partida de hóquei quando descobriu que o diretor queria usar, fazer esse paralelo entre a violência no hóquei e a violência medieval, sacou? Aí ele falou, não, peraí, tu vai zoar o hóquei? Não, a gente nem é violento assim. Não, e é super exagerado, até porque outro dia eu tava vendo um vídeo de um cara que foi praticamente degolado no jogo de hóquei. Mas nada a ver a violência, né? E aí como eles vetaram a filmagem no hóquei, o diretor falou, não, então vamos ali na WWF e resolver o problema ali. E aí ficou aquela galhofa ali no começo, né? Mas, enfim, eu acho bacana a cena, a plástica da cena. A cena, ela tá indo muito bem até a hora que eles mostram os olhos do McCloud, que aí eu não entendi por que eles botaram aquela faixa branca de Mortícia Adams, velho. Tá a parada, tipo assim, mega iluminada. Só o lugar onde tá o McCloud queimou a lâmpada fluorescente, velho. Então tá todo o lugar, é claro, o McCloud escurinho e tem uma faixa branca no olho dele. E ele vesgo como uma porta, olhando pro teto. Aí o cara, meu amigo, o senhor pagou e não vai pagar? Não vai assistir a pancadaria? Aí ele olha pro cara e fala assim, eu estou assistindo. Aí o cara, o senhor tá olhando pro teto? Aí o cara vai e degola o cara, porque o cara não gostou. Aí qual é a primeira luta do filme? Outra coisa que eu acho que é muito boa nesse filme, a fotografia. Não é nem a fotografia, aquela parte das cenas filmadas na Escócia. É a direção de arte, eu concordo contigo. Eu acho que se esse filme fosse todo filmado na Escócia... Se fosse todo no medieval ali, ia ser cara, foda. Cara, ia ser um filmão mesmo. Porque a parte na Escócia, ela é muito bem feita. É muito bem feita mesmo. Cara, a gente tá falando do filme de 1986. Inclusive, o filme foi filmado nas Highlands, se eu não me engano. Ele foi filmado em Nova York, as cenas atuais, algumas coisas na Inglaterra, em Londres e na Escócia. O filme tem tomadas aéreas muito bonitas. Eles usaram um castelo medieval, velho, pra filmar, entendeu? Aquilo ali não é cromático. E um castelo de isopor também, mas tudo bem, isso não, não é o aí caso. Depois aí é quando a parada vai descambando. Porque Highlander, ele é um filme que é assim, ele começa igual o Homem de Ferro 3, ele começa muito foda. Aí de repente, velho, começa nego botar tipo pedra de isopor, entendeu? Aí daqui a pouco aparece o Kruger, tipo, fazendo obscenidade pra freira. Cara, o filme, ele descamba. Eu não sou um grande conhecedor de trajes escoceses. Me convenceu muito bem aquelas roupas. As espadas, aquelas dual hand e tal, não sei o quê. Pô, espada rústica, porque, né, os escoceses não tinham muito domínio do aço. Nem domínio do banho também, né? Nem do banho, nem, né, imagina, nem da cueca. Aí, meu irmão, o pau tá quebrando, e é escocês morrendo, e é cabelo pro lado, e é cabelo pro outro. Aí chega o McCloud, vesgo com uma porta... E ele não tá conseguindo focar. É o problema, esse aqui é o problema, velho. Ele não consegue focar nos soldados. Aí ele sai andando no meio do negócio. Ninguém quer brigar comigo. Ele fica chateado. Não, velho. Eu achei que ele ia sentar, segurar o joelhinho e começar a chorar, né? Ele sai boladão, cara. O cara lá... Aí ele... Ô, Angus, ninguém quer brigar comigo, Angus. E o nego sai zoado, velho. velho. E os caras... O cara... E ele sai, velho, vesgão, velho. Vesgo. Vesgão. Não, vesgo. Ele sai Mr. Magoo, velho, no meio daquela briga ali. Ele... Ninguém quer brigar comigo, velho. E o bicho, assim... A briga foi nas Highlands. Ele estava na Lowlands, entendeu? Ele estava lá no pé do da montanha. Lá no pé do morro. Ele sozinho. Achei um. Aí ele começa a brigar com um toco de árvore. Aí... Defenda-se, covarde. E começa a bater no toco de árvore. E aí é porque ninguém vai bater nele. Porque, porra, né? Ele tá desviando os golpes. Aí chegou o Kruger, vou te matar. E enfia a espada no bucho dele. É um golpe só, não faz nada, não tem nem reação. Sim, e como? Sujo e moral, esta destrui minha energia. Sim, minha bela. Como gostas. Podes fazer isso sempre que quiseres, meu senhor. Farás, Connor? Sim, minha bela. Eu farei. Saudações. Sou Juan Sanchez Villalobos Ramírez. Chefe metalurgista do rei Carlos V de Espanha. Estou à disposição. Quem é? O que quereis? Tu. Tu és Connor MacLeod. Talvez eu seja. Tu és Connor MacLeod. Ferido em batalha. Banido da aldeia de Glenfinnan. Há 5 anos. Connor! Entra agora. Ficarei aqui. Faz o que eu digo, mulher! A sensação que estás sentindo é o estímulo. Quem sois vós? Somos iguais, MacLeod. Somos irmãos. Ele não é o único que sofre de vesguice. Mas então nós vamos por graus. Vamos começar do mais vesgo. Cara, Christopher Lambert é francês, né, velho? Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, mas ele é francês. O pai dele era um diplomata francês que estava nos Estados Unidos e o Lambert nasceu lá. Eu achava que ele era belga. Na belga, só o Van Damme. Só o Van Damme. Van Damme é o único belga do mundo. É ele e o Tintin. O único belga que deu certo. O Highlander foi o filme que lançou ele ao estrelato. De quê? Eu não sei, mas enfim. Mas antes disso, ele fez um filme que é muito bom, cara. Greystoke, A Lenda de Tarzan. Esse filme é do caralho, velho. Sabia que esse filme não é muito bem quisto pela crítica, não? Não é não, mas esse filme é bom, velho. Eu já assisti ele várias vezes e ele é muito bom. Eu acho ele muito maneiro. Ele é muito maneiro. Ué, vocês têm que lembrar que ele foi o do Mortal Kombat, né? Sim, Raiden. Ele era o Raiden, velho. Raiden. Algum ator, além do nosso querido troca-olho aí, também foi cogitado pra fazer o papel do MacLeod aí? Sim, o primeiro ator cogitado foi o cara chamado Mark Singer. Vocês sabem o que, que ele já fez? Pelo nome do conhecido, não. Nada. Enfim, nada que a gente conheça ele já fez. Não, ele fez muita série de televisão, cara. Fez muita série de televisão. Mas o mais interessante é que depois desse cara ter rejeitado porque achou que o roteiro era ruim, o Christopher Lambert, ele leu o roteiro, não entendeu, né? Porque, enfim, vesgo, ele não conseguiu ler direito. Outra pessoa que recusou o papel foi o Mickey Rourke, cara. Nossa, velho. Ia ser interessante. Imagina o Mickey Rourke de Highlander. Não, não, não. Mickey Rourke não, porque ele ia ficar sensualizando o filme inteiro, velho. Mickey Rourke nos anos 80, ele só sabia ficar com o cabelo encebado, porque fazendo nunca biquinho. Aquela porra, fazendo biquinho e sensualizando. Depois virou esse ogro, né, que a gente conhece. É, é, eu tava visualizando a versão ogra atuando. Mas nessa época ele era gatinho. Ele ia ser, né, um ótimo Victor Kruger, velho, porque ele rosna como ninguém no Homem de Ferro. Não só rosna como ninguém, como a cara dele tá tão amassada quanto a do Victor Kruger. E ele não toma banho igual o Victor Kruger. Exato. Tem a Roshani Hart, que interpreta a Brenda J. White, que é uma investigadora de polícia que, velho, ela não tem motivo pra existir no mundo. Não, eu não entendo o que, que ela faz na polícia. Ela investiga roubos a antiquários, é isso? Deve ter uma onda de crimes de antiquários em Nova York naquela época, né? Ela vai ser casqueira, ela, ai, que meu Deus, cadê as coisas antigas na cena do crime? Isso, exato. Ela conhece as paradas antigas, assim, ah, não, isso aqui é uma espada do século tal. E é uns exageros, velho. Ela, tipo, pega uma farpa da parede e ela vira e fala assim, meu Deus, essa espada tem 5 mil anos, mas ela só pode deveria ter aparecido em 2000, e ela foi forjada 600 vezes. Cara, eu, se fosse o Vesgo, ia virar pra ela e falar assim, ah, filha, para de inventar, que merda. Sabe por quê? Porque é aquele mentiroso que abre a boca pra virar e falar assim, ela foi forjada 600 vezes. Quem que vai conseguir comprovar o que ela falou? Ninguém. Exato, aí ninguém. Aí ela vai ficar, tipo, pagando de necessária. Caralho, a gente não pode mandar a baixinha embora, porque ela é necessária nas forças. Exatamente. Cara, mas a polícia desse filme é um grupo de imbecis, cara. Porque eles mandam um helicóptero pra investigar dois caras brigando de espada. Dentro de um túnel. Porra, velho. Como assim? Não, você vai mobilizar um helicóptero porque tem dois malucos lá vestidos de mendigo, porque eles parecem dois mendigos, lutando de espada. Ah, manda um helicóptero, velho. Manda SWAT, manda dentro tudo. Dentro de um túnel, não. Dentro de um estacionamento. O helicóptero não vai enxergar, cara. Não, o helicóptero vai depois ver eles lutando na rua, velho. Tem uma cena, tem uma luta na rua. Você deve ter acelerado, Calaveira. Não, acelerei não. Agora, cara, a gente tá falando desse negócio da cena das porradas. Você falou que a fotografia é boa, velho. Em contrapartida, a edição sonora é terrível. Vocês escutaram o barulho das espadas batendo uma na outra? Ficava assim. Cara, era horrível a edição de som desse filme. Até porque o filme, eu acho que ele foi todo redublado. Eles não deviam ter boom, sei lá como é que era pra gravar filme na década de 80. O Christopher Lambert, ele, tipo, tá no meio da guerra. Tem espada voando. Aí ele vira e fala assim, Angus. Sabe? Tipo assim, como se eu estivesse dentro da sala dele. Angus, você está aí? Ninguém quer lutar comigo, Angus. E nego, ai, ele é Angus. Calaveira, agora que você falou do Angus, eu lembrei de uma cena dessa da parte da luta. Que tem um cara, um ator, na cena da luta na Escócia, que ele depois faz o mesmo papel no filme do Mel Gibson. Isso! No Coração Valente, esse cara só faz papel de escocês medieval, velho. Não, e detalhe, ele é o Mormonte do Guerra dos Tronos, o líder da Patrulha da Noite. Isso, é ele mesmo. Ele só sabe fazer isso, né, cara? Olha, esse é o cara que, assim, todo papel de viking que tem de... ele se candidata. É que nem aquele índio, né? É que nem aquele... Tu dança com o lobo, só faz índio. Eu tava falando uma coisa aí da atriz, né, dessa Roxane. Tem uma coisa boa nesse filme também por causa dela. Ela paga o peitinho. Paga um peitinho, a peitola. Mas não tem graça, porque ela tá pelada na frente do Christopher Lambert, ele fica alisando o abajur do lado da cama, achando que ele tem dela. Aí ela fica, ai meu Deus, você tá me chupando. Aí ele tá lá, metendo a língua na porra da lâmpada. Não tem graça, porra. Ele dá uma chupada, pô. Na teta dela, velho. É porque ele acerta, né? Ele aproveitou, velho. No quinto, ela esquerda, direita, desfaz o jogo. Bem reto, reto, reto, reto, reto. Isso, gostoso. Pronto, precisou aí de foi. Uns 50 takes pra ele acertar. Isso, ali, né, meu amigo. E é por isso que as cenas de espada são tão ruins, cara. Nego, vai lá, Lambert. Bate em cima. Aí o bicho ia lá e, porra, sei lá, sacou? batendo de espada pra outro lado. É muito escroto esse filme, é, cara. É difícil. Esse filme é muito ridículo. Mas, cara, essa mulher não fez mais nada, cara. Ela fez televisão, um monte de coisa, mas nada de expressivo. O filme, ele fica alternando sempre entre a era medieval, lá do século XV, e entre a Nova York de 1980, a moderna Nova York de 1980. Por isso que a gente tá falando que a parte medieval é bem feita, porque a parte medieval, ela realmente é bem feita. Parece que é outro filme, eu não sei de vocês. É bem esquisito mesmo. Não é esquisito, cara? É destoante. O Christopher Nolan tá menos vesgo, ele tá atuando melhor, a história faz mais sentido. Porque as cenas em Nova York são uma zona, porque de repente aparece nego do nada, pula do meio do negócio e começa a sair briga de espada. E aí é uma porra toda. E a gente fica sabendo que o maior inimigo do Connor McCloud é o Victor Kruger, que não tem motivo nenhum pra ele ser inimigo do McCloud, porque o McCloud não faz nada pra ele. Vocês perceberam isso? É imortal, e tem que ficar só um. E só pode haver um, exatamente. Ele tá chacinando os imortais. Tudo bem. Mas por que esse ódio todo contra o Lambert? Porque ele é mau, velho. O Victor Kruger é mau por natureza. Por que que ele não foi atrás do Ramirez? Do Ramirez ele não ele foi atrás. Ele matou o Ramirez. Ele, só que ele matou ele 1500, porra. Clancy Brown, velho. O que que ele fez aí, Miotti? Eu sou de Liberdade. Ah, ele era o policial mau pra caralho lá na Xing Ling, né? Ele fez também o Tropas Estelares. Não lembro dele no filme, mas ele fez. Ele era o recrutador lá. Ele dava tiro na mão dos caras, porque tinha tecnologia pra recuperar ele. Ah, isso aqui os insetos não vão ter medo. Play, arrancava a perna do cara. Mas é muito rápida a participação dele nesse filme. É rápido. É pequeno. É, recentemente ele fez o Cowboys and Aliens. E ele faz muito dublagem, né? Muita dublagem. Ele é a voz do Lex Luthor. Faz Star Wars também, o Clone Wars, Homem-Aranha. Esse jogo recente que saiu agora da Liga da Justiça, do Injustice, ele faz o Lex Luthor. Agora, uma coisa, revendo esse filme, não dessa vez, mas eu vi esse filme depois, aí eu percebi que o Victor Kruger falava daquele jeito porque ele quase foi degolado pelo Ramirez, né? No começo do filme, a voz dele não é daquele jeito. É, exatamente. No começo do filme ele tem uma voz grossa, mas não é rouca, né? E depois, quando o Ramirez dá uma degolada nele lá, ele fica falando assim, parecendo Batman. Não, igual o Lula, velho. Ramirez. Vou pegar você, Ramirez. Inclusive, eu e a companheira Dilma, que tá aqui junto comigo, que não me deixa mentir. Nunca antes na história dessa Escócia. Você tá querendo dizer, então, que o Lula é um Highlander, é um mortal. Deus me livre. Velho, imagina o Lula falando, só pode haver um nessa puteira. Clancy Brown, eu acho que ele fez um maluco completo, velho. Fez muito bem, sinceramente. Assim, ele tá caricato, tudo ele bem. Tá, cara, ele tá muito over. Ele tá muito over actor, né? Mas eu acho que é bacana. Eu sempre tive medo do Victor Kruger, velho. É porque o Clancy Brown, ele tem cara de maluco. Isso, pois é. Eu acho que ele casou muito bem. Ele, olha, aquela parte no final, quando ele entra na igreja e ele raspou a cabeça e botou uns alfinetes no pescoço, velho. Eu sempre fiquei cagado com aquela porra. Ah, essa cena foi muito boa, velho. Porque o Connor McCloud vira pra ele e fala assim: que merda é essa? Tô vendo a tua cara. Aí ele vira e fala assim: é o disfarce. Velho, a cara que o Lambert fez, ele não conseguiu disfarçar. Ele olhou e falou assim: é porque ele quer pra me conhecer. Aí o Christopher Lambert vira e fala assim: ah, é, gênio? Tu me bota 14 clipes na cara. Tu me raspa a cabeça com uma faca cega, que nego, ele arrancou o couro cabeludo. E tá achando que vai passar despercebido, né? Vai lá, Champ. Vai lá, Champ. Vai lá, Champ. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. O que que aconteceu com a Candy? É mesmo, né? Não mostra o que acontece com a Candy. Ah, ela deu pra ele e pronto. Ganhou o dinheiro dela e pronto. É, porque o cara falou depois que ele era muito estranho, que ela tinha falado. Ela foi embora e pronto. Tem hábitos estranhos. Mas não precisa nem dar pra ele pra saber disso, né, velho? Só se você olhar pra ele, você já sabe que o cara tem hábitos estranhos. Não, é primeiro, a Candy é a puta mais corajosa que existe. Porque ela entra num quarto, um cara de 2 metros de altura, que tem uma cicatriz imensa no pescoço, e está brincando com uma espada. Ela entra toda cheia de atitude. E aí, bebê? E aí, vamos lá? Anal é 25, Cat é 40, só com camisinha. Tá meia bomba hoje? Tá meia bomba? Não engulo, não engulo. Não adianta pedir, porque eu não engulo. ela chega cheia de atitude, o bicho. Ela parece um miote paquerando, assim, sabe? Ele, aliás, ela não, ele, né? Não é não, meu? É, mas elas gostam. Victor Kruger! Victor Kruger. Ai, seu Kruger. Miote Kruger. Não, e diga-se de passagem, a espada dele é a coisa mais inútil que existe na face isso, da Terra. Isso, que tem, né? Aqueles porque... espetinhos na base. É, e ela é desmontável também, né? Ele só encaixa a parte de cima também. Não tem nada pra prender ali. A primeira swingada que ele der com aquela espada, a parte da frente vai sair voando aquela merda. Eu fico imaginando ele girando a espada e só faz aquele... Plain. Fico olhando pra mão, né? Porque sobrou da espada só. Rude e lento. Teu ataque não foi melhor do que o de uma criança boba. Impossível. É obra do demo? Não podes morrer, McCloud. Aceita. Te odeio. Ótimo. É uma forma perfeita de começar. Diz-me como isto aconteceu, pelo amor de Deus. Por que surge o sol? Ou as estrelas são apenas furos na cortina da noite? Quem sabe? Eu só sei que, porque nasceste diferente, os homens te temerão. Tentarão te mandar embora, como as pessoas da tua aldeia. Deves aprender a ocultar o teu dom especial e aprimorar o teu poder até o momento da reunião. Que reunião? Quando restarem poucos de nós, sentiremos uma irresistível atração para ir a uma terra distante e lutar pelo prêmio. Vamos! Mais rápido! Nunca percas a calma. Se a tua cabeça sair do pescoço, acabou. Como é que o cara da Chip do Sean Connery topou participar desse filme? Dinheiro. Vamos combinar que o Sean Connery tem os seus esqueletos no armário. Vários, né? Acho que é Zoltão o nome do filme, né, velho? Zardoz. Sabia que eu tenho medo de ver esse filme até hoje? Só pela capa do filme, né? Só pelo look dele, cara. Velho, ele tá de cueca vermelha, cara. Que merda é essa? Que merda de filme é esse, hein? Esse é algum futuro pós-apocalíptico, né, velho? Que velhos de 60 anos andam de cueca vermelha pela rua. E o filme é de 74, tipo, ele já tava... Há um tempão aí, trabalhando, já era James Bond há muito tempo já. Caralho, será que tá passando fome, velho, alguma coisa assim? Ah, deve ser por amizade. Ou perdeu a aposta, né? É. Isso é aposta de jogo de pôquer. Perdeu, tá aí, ó, a merda. E aí ele é, o chega o Sean Connery como o Juan Sanchez Villa-Lobos, que é o Ramírez. Egípcio, que tava servindo o rei da Espanha. A constituição do personagem é interessante, olha como é que ele aparece. Um chapéu francês, uma roupa espanhola, vermelha, uma capa de pena de pavão. É verdade, né? Personagem egípcio e a espada japonesa. É verdade, é uma salada mista, né, velho? É um cara que tá há 2000 anos batendo perna no mundo. Agora, o que é mais escroto disso tudo é que depois dele fazer o Highlander, ele emendou 2 filmes, O Nome da Rosa e Os Intocáveis. 2 filmes incríveis, velho. Se não me engano, ele ganhou o Oscar pelos Intocáveis. Intocáveis ganhou, melhor coadjuvante. Foi pra tirar a zica, né, o Highlander. Mas ele não tá ruim no Highlander. Não, mas o filme é uma bosta, né, velho? O filme é horrível, é igual os Ardóis. Ele fez pra tirar a carga de filme ruim. Todo ator tem que fazer um filme ruim na vida, né? Então ele falou, vou fazer logo um péssimo, que é pra sair tudo. Funcionou tanto que ele emendou dois fodas, depois fez ainda o Indiana Jones, depois ainda fez o... Caçador Tudo Vermelho. Caçador Tudo Vermelho, pô. Aí voltou pro Highlander 2. O roteiro, ele é tão ruim que você só vai ficar sabendo por que que o Hamid está no filme, tipo, faltando 20 minutos pro filme acabar. O Conor McLeod descobre que ele é Highlander, e aí ele vê a real força da amizade. Porque a galera que dava tapinha no ombro dele, mas nego excomunga ele daquele vilarejo fedido. E tem uma loura que ele comeu o cu dela, aquela loura, ele comeu o cu dela sem avisar, meu amigo. Porque não tem motivo pra aquela mulher estar com aquele ódio todo dele. Nego, vamos bani-lo sem comida e trancado desse jeito, a mulher. Queima ele! Velho, a mulher tá ensandecida. Os guerreiros estão de boa. Eles estão de boa, eles estão dando murro na cara dele, estão cuspindo. Cara, eu sei porque que ela tá com raiva. Na cena que o Christopher Lambert, ele não precisava interpretar nada nessa cena. Que era ele fazer o papel de morto. Ele só tinha que ficar morto, cara. É lógico que pra fuder ele faz o papel de morto de olho aberto e ainda respira o filho da puta quando tá fazendo papel de morto. O peito do cara fica se mexendo. Eu falei, ah, vai tomar banho, pô. Nem morto ele consegue ser. Eu acho o filme galhofa pra caralho, mas eu acho divertido. Eu consigo me divertir nesse filme, cara. Eu também me divirto muito com aquela cena, aquela corrida lá deles na praia, igual o Rock Balboa. Isso, pra que isso, né, velho? Ah, não, mas aí é outra sacanagem, porque a montagem é idêntica do Karate Kid, velho. Isso, exatamente. Tem a cena do equilíbrio no barco. Isso. E depois tem a cena do Catar no pico da montanha. Isso, no pico da montanha. Ele gastou também um orçamento, acho que tem o quê? Umas 5 cenas de helicóptero nesse filme? E, inclusive, não é nem o Sean Connery e nem o Christopher Lambert que estão lá em cima. São dois dublês, velho. No Blu-ray dá pra ver tranquilaço que não são os dois. Vou te falar uma coisa. O Ramirez tá querendo provar pro McLeod que o McLeod é imortal. Ele pegar a espada e enfiar no bucho do McLeod é fora de questão. Não, é porque o que que acontece? O McLeod, ele vai pra guerra lá na Escócia, é morto, em teoria, pelo Victor Krueger, e não morre. E aí ele é expulso da vila dele. Pela louca. Pela louca e os outros amigos que não entenderam. E aí ele vai embora. E aí ele arruma até uma outra mulher, se casa de novo, vai criar... Arruma outra mulher do nada. Ele arruma um castelo kitnet também, né? Que só tem um cômodo. Isso. É um mini castelo de isopor. Velho, é um castelinho que é só uma torre, velho. É só uma torrezinha. Tem uma escada. Peraí, olha só, a porra do castelo tem uma escada pra subir que não leva a lugar nenhum, velho. Ah, era só pra ver lá de cima. Não é nem uma varanda, velho. Não é nem uma varanda lá em cima. Era só uma escada que sobe, é just for show. Sabe, é só pra aparecer. Ah, porra, eu tenho um castelo que tem uma escada pra cima. Muito é, foda. É que o McLeod, ele ia subir uma laje depois, mas acabou não dando tempo. Puta merda, e... desopor. Ele consegue sobreviver, óbvio, ele é um Highlander. E ele arruma uma pepeca, né? Porque no final o que todos queremos é uma pepeca. Sempre. E aí ele consegue recuperar a vida dele. Tem os animaizinhos dele lá e tal. Tá lá no esquema, papai e mamãe, no meio da floresta, sodomia, não tô devendo nada a ninguém. Isso, ele tá curtindo ali a nova vida, ele tá, né? Curtindo a gostosinha, que a mulher dele é gostosa. Aí chega o Ramirez com a sua capa de pavão e fala assim, vamos treinar. E eles treinam! Não, ele chega e fala, ah, você... foi o fulaninho que foi expulso, não sei aonde, e você tinha morrido e tal, não sei o quê. Ele fala, ah, você é um guerreiro imortal, não sei o quê, você, não sei o quê. É, você é um guerreiro imortal, sabia? Ah, é? É. Vamos treinar. Não, ele não acredita no começo, tanto que eles ficam brigando e tal. Ah, eu vim te treinar porque o Krueger vai voltar pra te pegar. Eu quero que você me explique que ataque de pelanca foi aquele que o Conor teve assim que o Ramirez chega. Porque o Ramirez chega, oi, tudo bem? Você é imortal? Dá um corte seco, aí tá o McLeod. Caindo um raio na mão dele, velho. O sol tá brilhando, o céu azulzinho. O Ramirez chega, oi, tudo bem? No raio dele. Me explica, velho. Me explica essa cena. Essa cena não dá pra entender mesmo, não. Aí o cara, o que está te faltando é um quickening. Quickening, eu achava que era uma punhetinha rápida. E e eu não entendi o que é o Quickening. Eu não sei se o Quickening é correr sem cueca pela praia. Eu não sei se o Quickening é, tipo, fingir. Eles não estão lutando. Eles estão fingindo que eles estão lutando de espada no topo do Everest. Ah, as cenas de luta de espada dos dois é ridículo, né, cara? Porque é muito coreografado, assim. E não é coreografado do tipo, assim, é uma coreografia maneira. Não. O nego falou, ó, vocês vão lutar de espada, então vocês combinem aí o que vocês vão fazer. Aí o Christopher falou, eu vou tacar direita, esquerda, embaixo. Aí o Sean Corey, ok, vamos lá. Aí, direita, esquerda, embaixo. Direita, esquerda, embaixo. Direita, esquerda, embaixo. É só isso, velho. É só isso. É ridículo, cara. É ridículo. As outras espadas são ridículas. Tem cena que você vê o cara com a espada no alto, esperando o outro isso, bater. Isso, exatamente. Plá, agora bate baixo. Plá, agora bate cima. Plá, agora bate baixo. Plá. Exatamente. Não teve coreografia de porra nenhuma. Sempre rola, sempre. Isso é clichê de Hollywood. O mestre tá ensinando ao aluno. O aluno tá foda, aí o mestre vira e fala assim, agora tu vai me peitar de homem pra homem. Aí o aluno vai ganhando o mestre. Todo filme é assim. Não tem problema nenhum. Só que como é que é a rinha do Ramírez e do Veso? Agora eu quero ver que tipo de guerreiro você se tornou. Aí o bicho, pá, pá, ganhei. Aí você, eu estou derrotado. Velho, o bicho tem um... É, sei lá, acho que a pressão do Sean Connery caiu aquela hora, velho. Porque o bicho dá dois tapas na espada. Ele faz assim, pá, pá. Aí a espada do Sean Connery cai, o Sean Connery bota a mão na testa. Ai... Estou passando mal, não valeu, essa não valeu. É bem por aí. Velho, você ganhou, parabéns, Highlander. E acabou. É bem por aí mesmo, cara. É desse jeito, cara. Como é que o cara me faz uma briga de espada e o cara não nem mexe o pé, cara? Fica os dois com os pezinhos plantados. Isso, os dois de pezinho plantado, fazendo tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim. Isso, aí ele desmaia, ah, estou derrotado. Aí outro, vem aí, irmão. Aí pega a mão dele, aí... Ele some, o McCloud some, ele foi fazer a feira. Ele some e deixa a mulher dele, que é uma vagabunda, junto com o Ramírez, que é um comedor de 2000 anos, velho. E o Ramírez estava pra comer ela. Olha o erro do Vesgo. Deixa a mulher dele com James Bond, velho. O maior comedor de toda a história do cinema, velho. Aí chega o Victor Kruger, mete o pé na porta. Mete o pé na porta de isopor. Não, aí a coisa descambou. Aí, peraí, a gente esqueceu de uma coisa. A luta do Vesgo Lambert com o cara lá no início do filme. Pra que o cara sai dando pirueta e guadainha dos Santos? Negócio todinho, velho. Não dá. E é um velho, cara. É um velho. Ele é o Dedé Santana, cara. Ele é igual o Dedé Santana, bicho. Eles estão lutando espadas. A espada dele cai. Ele sai correndo. Não. Ele sai pirulitando igual o Dedé Santana. Ele acelera. Eles aceleram a imagem. E fica toin, toin, toin, toin, toin. A Márcia tava vendo o filme comigo. Ela virou e falou assim, por que ele tá fazendo isso? Qual é a eficiência de fugir dessa maneira? Ele parecia, sem sacanagem, sabe aquelas bolas malucas que você coloca no topo da escada e ela vai caindo? O cara parecia isso, velho. Victor Kruger resolve enfrentar o Ramírez. Como é que é? Eles entram no castelo do Chapolin, tudo começa a desmoronar e as pedras são, cara, são as pedras mais leves que eu já vi na minha vida, cara. São aerolitos. São aerolitos, cara, porque eles nunca vi tanta pedra quicar tão fácil, cara. E o cara faz a argamassa do castelo dele com feno, né? O cara dá um encostão e a parede cai do castelo. Ele empilhou só aquele castelo, cara. Não, encostão não. Você tá sendo chato. Não foi encostão. Ele dava cada espadada que ele dava na parede, a parede explodia. Isso. Ele dava uma espadada atrás da parede. Pof, velho, e era um pof tão feio que você via, tipo assim, um estopim acendendo. Sabe, aquela coisa bem Changeman, sabe Changeman? Eu não consigo entender, primeiro, por que o Connor McCloud não tava lá. E demorou pra caralho pra chegar. Porra, foi aonde? Foi fazer o quê? Sério. Pra mim, o Ramírez queria dar uma furunfada na mulher dele e virou e falou assim, velho, vai comprar falda pumper, sei lá, alguma coisa assim. Vai ver se o pneu furou. Vai ver se o pneu furou, mosquito. Alguma coisa assim, vai ver se o pneu furou, mosquito. Pra mim não tem outra explicação. Pois é, aí tá lá ele sozinho com a mulher, tomando vinho, falando um monte de asneira. Aí, de repente, do nada, out of nowhere, aparece a porra do Victor Kruger. Aí o Sean Connery consegue cortar a garganta dele, ele vai ficar com aquela voz mais rouca. Mas é o único golpe que o porra do Ramírez consegue dar no cara, né? Não. Não. O Ramírez retalha ele. Ele tem fator de cura do Wolverine, meu amigo. Ah. Ele sai lutando aquela... Ele sai subindo aquela escada que não vai levar pra lugar nenhum. Sobe e desce aquela escada quatro vezes. Exatamente. Né, exatamente. Eles sobem. Aí chegou lá no topo, aí o bicho... Velho, chegou. Vamos descer? Aí o Kruger, bora. Aí eles descem. Nisso ele tá retalhando o Kruger. Aí ele vai e degola. Ele quase degola o Kruger. Ele corta metade do pescoço do Kruger. Aí o Kruger, tipo... caralho, velho. Tá doido pra caralho. O que que o Ramiro faz? Ele corre pra cima do Kruger pra terminar o serviço? Não. Ele enfia a espada no olho do Kruger? Não. Ele, tipo, corta o saco do Kruger? Não. O que o Ramiro faz? Ele corre do Kruger. Ele, ih, caralho, aí deixa ele nervoso. Velho, ele sai correndo. Ele sobe a escada que não vai me levar pra lugar nenhum, velho. Só falta ele falar Cacildes. Cacildes! Velho. Sabe aquele cara que te perturba no colégio, aí ele fica te batendo? Aí o máximo que você pode fazer é se defender, porque se você bater no cara, ele vai te bater muito mais. É a briga do Kruger com o Ramírez. Porque o Ramírez, na hora que ele corta o Kruger, ele faz assim... Ele começa a subir, velho. Ele sobe a escada e fica lá em cima. Tipo assim... Aí, cara, foi mal, velho. Foi mal. Não, mas na boa, vai sem querer, velho. Ele fica com um medo tão escroto que ele esquece de lutar. Ele esquece. Ele tava ganhando pra caralho do Kruger. De repente, ele vira um retardado com a espada. Ele não sabe pra que serve a espada. Não, mas tem o último momento dele é que ele enfia a espada no estômago do Kruger. Aí o Kruger pega a espada com a mão na lâmina e puxa, assim. Aí é nessa hora que ele domina o Ramírez, que ele segura a espada dele com a mão e com a espada dele ele corta o peito do Ramírez. Faz toda aquela cena homoerótica, né? Ele corta o peito do Ramírez, aí o Ramírez tá deitado. Aí ele levanta o Ramírez, vira ele de costas e vai falar lá no ouvidinho dele, lá na ouvido dele. Eu falei, mano, o que é isso? Aí o Sean Connery até faz uma cara assim de, oh, que porra é essa? Não tava no script isso aí. Não, e aí vem aquela história de que ele fala que a mulher é dele, e aí depois a gente descobre que o Victor Kruger estupra ela, né? E ele tem uma piroquinha muito murcha, porque ele estuprou ela e a cena corta e aparece o McCloud e a mulher rindo. Rindo, abraçado na floresta. Who wants to live forever? É nessa cena do Connor McCloud lá da mulher dele na casinha, vivendo a vida feliz e contente, dela envelhecendo de maneira sublime, né? Que maquiagem bosta. Que maquiagem de bosta, né? Que toca a música mais bonita da trilha sonora, né? E eu nunca tinha me atentado pra letra dessa música. É Who Wants to Live Forever, né? Isso, exatamente. Quem quer viver pra sempre e tal. Eu nunca tinha me atentado pra letra. Sabe aquela música que você escuta a vida inteira e você não atenta pra letra? E aí eu vi a tradução da letra. Cara, a tradução é linda. Ele fala Who Wants to Live Forever, quem quer viver pra sempre e quem ousa amar pra sempre. E aí a mulher do McCloud tá morrendo. Cara, se esse filme não fosse essa merda que a gente tá falando, essa cena seria ótima. Mas o que eu acho interessante é que essa música foi composta pelo Brian May, que é o guitarrista do Queen, e foi composta por ele a caminho de casa depois de ter assistido um trecho do filme. Ele foi no estúdio, o Queen já tinha sido contratado pra fazer a trilha sonora, ele foi chamado pra ver um trecho do filme, viu, não sei se esse trecho, mas enfim, e aí foi pra casa, e no táxi ele compôs essa música. Tem 6 músicas do Queen no filme. Algumas delas nunca foram lançadas oficialmente. Tem uma lá que eles falam de Nova York. Se não me engano, é uma versão até do New York, New York. É, essa versão só foi recuperada depois, só tem no filme. Nunca foi lançada oficialmente, né, pelo Queen. Outras músicas que eu acho interessante do filme é a música da abertura. Sobe aí, Miotti. Here we belong. Fighting to survive in a war with the dark E uma outra que foi o It's a Kind of Magic, que é uma frase que tem no filme, né? Que é a que encerra o filme, os créditos finais são com essa. Que é uma música alegre, que eu sempre achei essa música super pimpona. A música encerra uma cena que alguém foi degolado. E sai o próprio capiroto do corpo do cara, né? E aí fica... It's a kind of magic. Essa música é ótima. Ela é uma das obras-primas do Queen. Mas não tem nada a ver com o filme, né? Tem nada a ver com o filme, velho. É, pois é, porque eles não viram o filme pronto e fizeram a trilha sonora. Não, eles viram algumas partes e aí falaram, ok, beleza, é isso. Inclusive, It's a Kind of Magic tem uma hora que é uma frase do Vesgo. Quando resgata a menina na Segunda Guerra Mundial e ele toma um tiro e não morre, não sei o quê, e aí a menina, ué, como é que você não morreu? E ele fala, It's a Kind of Magic. Tem alguns momentos do filme que eu acho que até eles tinham que ter explorado mais, que é os outros momentos da história que o McCloud participou, né? Que só, eles só mostram da Segunda Guerra Mundial, depois tem um período lá também que ele tem um desafio de arma lá, que ele comeu a mulher do cara, né? Isso, que ele tá bebaço, né, velho? Isso, é, só esses dois, cara, eles deviam ter explorado um pouco mais isso. Mas pra você ver como o McCloud é um filho da puta, ele tá lá na Segunda Guerra Mundial, ele salva a menininha de um nazista, né? O nazista queria matar a menininha, ele salva a menininha. A menininha, depois você acaba descobrindo que ficou com ele a vida inteira e tá trabalhando junto com ele lá na loja de antiguidades. E é a velha que descobriu a fonte da juventude, porque era uma garota na década dos anos 40. O filme se passa em 85, ela já devia ter quase seus 50 anos. A velha é mais nova do que a mulher que o McCloud come. Não, eu acho ela mais maneira do que a do McCloud. Ela é mais maneira, mas ela não tá mais nova. Mas enfim, pode ter sido escalada errada a mulher. Como eu tava falando, que ele é um filho da puta porque ele tá na Segunda Guerra Mundial, né? Ele é imortal. Por que que ele não foi lá e matou o Hitler, caralho? A pergunta que não quer calar é o que que ele está fazendo na Alemanha nazista em plena Segunda Guerra Mundial? A pergunta é... Não, eu não vou falar isso. Vale, vamos lá. O que que ele fez com essa menina? Não. Era uma coisa de pai e filha. Só. Pegou pra criar, né, velho? Não, ele pega e ele fala assim... Shh. Vem cá, vem. Ele fica desse jeito, garoto. Ai, todo mundo tá morto. Vem cá. Vai ver o que tá vivo. Inclusive, há muito tempo se cogita uma refilmagem desse filme. A última notícia que eu vi até, que era o Ryan Reynolds, que seria o McCloud. Sério mesmo? Cara, a melhor escalação pra ser o Christopher Lambert dos anos 2000, né, velho? É o Ryan Reynolds, velho. A única coisa boa que eu vejo de uma refilmagem do Highlander seria a abstração dos cabos do filme. Porque os efeitos especiais acho que conseguiriam tirar todos os cabos do filme. Porque a quantidade de cabo que aparece nesse filme, no final, então, é um espetáculo. Parece o Circo de Soleil, né? Você tá vendo o McCloud girando lá, segurando... Ele até tem uma parte que ele segura no cabo. Fica meio ridículo aquilo. Ele fala, foda-se, vou segurar no cabo. O diretor disse que a ideia daqueles fantasmas lá era pra disfarçar os cabos. O pior é que chamou mais atenção, né? Não, e essa cena é muito escrota, né? Porque essa cena do cabo é quando o Victor Krug ele é degolado. Só que o Victor Krug ele olha, faz aquela cara de... E aí ele joga a cabeça pra trás. Quando ele joga a cabeça pra trás, sacanagem não. Toda aquela força maligna do Indiana Jones e a Arca Perdida saiu dali, daquele buraco da cabeça. Só que a gente descobre que o Victor Kruger, na verdade, é uma galinha. Eu até sei o que você vai falar. Vocês conhecem a lenda da galinha, que se a gente corta a cabeça da galinha muito rápido, a galinha fica viva. Vocês sabiam disso? Isso. Isso. O Victor Kruger, do mesmo jeito, ele corta a cabeça do Victor Kruger, o Victor Kruger continua lutando, velho. Ele demora uns 15 segundos pra ele falar assim, caralho, tô sem cabeça. Morri. Não, ele faz até uma pose. Ele faz uma pose com a espada, assim. Ele segura a espada de um jeito todo especial. Sem cabeça, já. E aí sai um geyser, velho. Um geyser do torso, do coisa. E aí fica aquele silêncio. E aí a câmera dá um zoom foda nos olhos do Christopher Lambert. E aí a gente vê, velho, que o Christopher Lambert não é vesgo. O Christopher Lambert, os olhos dele estão pra trás da cabeça, velho. Ele já tá olhando pra nuca. Ele tá só mostrando a parte branca do olho. Ele não é vesgo, ele é vesgo pra caralho. Aí ele vira e fala, só pode ter um. Cara, explode a porra do prédio inteiro. Me expliquem, que caralhos está fazendo um outro imortal do Harlem lá no meio do Central Park, velho, vestido de Shogun. Shogun do Harlem, né, velho? Não, ele aparece numa cena lá no Central Park e conversa whatever lá com o Connor McLeod lá, com o Russell Nash, e depois, do nada, ele tá lutando com o Victor Krueger no meio do beco. Eles devem ter achado que tinha pouca luta, que tinha mais coisa pra explorar desse negócio do Highlander, porque no 2, bem ou mal, no 2 mostra muito Highlanders, mostra muito dos guerreiros imortais, mas mostra pra caralho, entendeu? E aí eles explicam, inclusive, o porquê daquele escândalo que toda vez que você serve a cabeça de um Highlander. Porque eles não falam isso no primeiro, mas no segundo eles falam, quando você corta a cabeça do Highlander, toda a experiência, a força e as habilidades dele vai pro seu corpo. Por isso que dá aquele escândalo. Ah, agora vocês perceberam... No primeiro eles não falam isso? Eu acho que não. Ramirez não fala pra ele? Fala não. Tá, ele pode até não falar, mas eu acho que fica meio assim, implícito, subentendido, né? Não, velho, não. Desculpa, não fica nada subentendido. Não fica nada subentendido. O que fica subentendido é que o cara corta a cabeça do outro, o corpo flutua e estoura tudo. O preju que é pra sociedade quando um Highlander morre não é brincadeira. Porra, quando morreu aquele na garagem, foi filha da putice. Nossa, velho, aqueles carros estourando me deu uma agonia, velho. Era tudo sequência. 1, 2, 3, 4, 5. E não dava pra lutar em outro canto, não, né? Tinha que ser... Cara, eu pensei a mesma coisa. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos lutar no mato. O pessoal não tem nada a ver com o nosso problema. Isso, cara. Vai lutar naquele cenário que os heróis japoneses vão lutar na pedreira. Isso. Vai lutar na pedreira, velho. Era um bom lugar, hein? Vamos marcar pra ir lutar na pedreira. Vou marcar de lutar na pedreira. Faz uma filinha, né? Faz tipo um campeonatinho e vai lá, põe 10 Highlanders e já resolve logo. Tipo na pedreira do Change? Isso, exato. Isso mesmo. Caraca. Que era uma mesma pedreira pra todos os seriados, né? Isso, é uma pedreira que ficava lá em... Nagoya. Em Ottawa. Ficava lá em Ottawa, no Japão. Ottawa, no Japão, parabéns. Meu, você tá aí calado, meu? O que você achou desse filme, meu? Acha merda foda. Eu tava vendo o filme ontem, vi a primeira cena, eu vim aqui falar com o Brunão. Porra, Brunão, que filme tosco, porra. Ah, eu acho massa, né? É tosco, mas é divertido. Não, mas tem uma coisa boa, deixa eu ter que falar sobre isso. Fala aí, vai lá. A dublagem desse filme, a primeira, a classicona, que passou na Globo, né? Que é ela foi feita pela VTI. Ela tem como o McLeod, o Garcia Júnior. Isso. Olha aí, hein? Como o Ramírez, o André Filho. E como a Brenda, a Marisa Leal. Isso. Tem que destacar o André Filho fazendo o Sean Connery. Ele é o Sean Connery brasileiro. É absurdo o que ele faz. Miotti, coloca um trecho do Sean Connery falando. McLeod, I was born 2,437 years ago. In that time, I've had 3 wives. The last was Shikiko, a Japanese princess. Her father, Masamune, a genius, made this for me. In 593 BC. It is the only one of its kind. Like his daughter. When Shikiko died, I was shattered. I would save you that pain. Please, let Heather go. Agora coloca um trecho, o mesmo trecho, do André Filho falando. McLeod? Eu nasci há 2,437 anos. Nesse tempo, tive 3 esposas. A última foi Shikiko, uma princesa japonesa. O pai dela... Masamune, um gênio, fez isto para mim. Vamos, vamos daqui. Em 593 a.C. É a única do gênero. Como a filha dele. Quando Shikiko morreu, eu fiquei despedaçado. Eu te pouparia essa dor. Por favor, deixa a Reda partir. Cara, é igual, velho. É igual. É igual, é idêntico. André Filho conseguiu traduzir a voz do Sean Connery pro português, cara. Incrível. Será que é por isso que a gente gostou tanto desse filme? Será que é por isso, cara? Na época, pode ser, hein? Pode eu ser. Acho que sim, cara. Garcia Júnior de McLeod. Parece que é outro ator, velho. É outro ator, é. É outro ator. Melhora, né, velho? Ele dá uma interpretação pro Christopher Lambert. Essa dublagem nova que saiu aí em DVD, que é a atual que a gente tem hoje, o dublador, ele faz o trabalho dele, só que ele simplesmente traduz o que o Christopher Lambert tá falando, cara. Com a péssima atuação do Christopher Lambert, sabe? Ele copia. Então, não fica legal. O Garcia... Ele deu um ar heróico pro McLeod, velho. Sabe? Ficou muito mais legal. Ficou muito... Ficou outro ator, praticamente. Ficou o He-Man, né, velho? Exatamente. Porque o He-Man com a espada é foda. Então, foi aqui que tudo começou. Pode me falar sobre o prêmio? É como ter o mundo na minha mão. Se eu me concentro, sei o que as pessoas estão pensando pelo mundo afora. Presidentes, diplomatas, cientistas. Posso ajudá-los quando houver algum problema. O que estou pensando? Está pensando se pode me amar ou não. Você pode. Eu sou igual a você. Posso amar e ter filhos, viver e envelhecer. Você nunca me preparou para isso, seu pavão espanhol. Paciência, Highlander. Agiste muito bem. Mas levará tempo. Tu vens atravessando gerações que nascem e morrem. Tu és um com todas as coisas vivas. Os pensamentos e sonhos de cada um fazem parte do teu saber. Tens um poder além da imaginação. Usa o bem, meu amigo. E não perde a cabeça. Aí eles não conseguiram fazer essa versão do Fred Mercury, da música do Fred Mercury, mas eu vi contando o cu, né? Pra, pelo menos pra imitar, né? Alguma coisa eu tenho que pegar do Fred Mercury. O canto bem, então vou dar a bunda pra mim, né? Agora que eu tenho contatos, aí vocês me chamam, que vocês são interesseiros pra caralho. Filha da puta! Filha da puta! Pra falar a verdade, vai ser o contrário. Você vai ter, pode ter certeza. Acabar essa gravação, vão chamar você. E aí, como é que foi? Conta tudo. Como é que é? Como é que é? Não é cinismo dele, ele arrota pros quatro cantos que é o melhor programa que tem, é o Pauta Livre. É, o melhor programa é o Pauta Livre, mas eu sempre quis participar do Jurassic Cast. O melhor de cinema é o Jurassic Cast. Isso, vamos lá. Não, mas ó, eu sempre quis chamar o Mal aqui, isso é verdade, todo mundo sabe disso, porque pra mim foi uma das melhores participações que a gente fez em todos os tempos, assim, de outros podcasts, foi no podcast do Mal, lá no site do Mal, velho. Foi o único Nossa. Episódio que ele fez. É, dos 7 episódios que tem, pela merda. Dos 7 únicos, isso. Pois é, o nosso foi, pô, eu adorei participar, cara. Ó, pra você ver como faz tempo, cara, tinha saído a primeira imagem do novo filme do Super-Homem que vai estrear daqui a pouco já. Era só a roupa, lembra? Era tipo só a roupa que tinha saído. E o anúncio que o Russell Crowe tava no filme. Era a roupa do Russell Crowe, na verdade. Isso, mas, isso já, mesmo. Deixa eu encerrar a abertura, caraca. Não, tudo bem, isso aqui já foi pros extras já. Ah, tá, deixa eu ver. Qual é o filme? Ah, Highlander. Esqueci o filme. Não, o do Victor Kruger é até bacana, porque ele é pra ser um Kurgan, né? Não, tudo bem, tudo bem, mas aquele animal, o crânio, de que animal é aquele crânio que tá na cabeça dele? Ah, cara, aquilo é uma mistura de cachorro com... cachorro. Porra, lá na Escócia só tem ovelha e cachorro, onde ele arranjou aquele bicho? Cachorro velho? Do mato com javali, aquilo era um cruzamento. Ah, aquilo ali é uma chinforímpula, ponto, parei. Cara, ele tá bem como o Raiden. Não. Tá sim. Não. Tá sim, tá. Agora eu vou fazer igual o Hitler, velho. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Velho, ele tá apresentando a Praça Nossa, velho. Isso. Ele parece que Raiden, tá na praça nossa vestido de Raiden, cara. De Tommy, ele é o Carlos Alberto. É quase que eu sou um Carlos Alberto. Ele tá muito galhofa de Raiden, cara. Ele fica dando uns risinhos, assim, de canto de boca. Ele tá se achando o deus do trovão, velho. Mas ele é, pô. Não, tá, cara, certo. Ele é o Christopher Lambert, velho. Sabia que ainda tem um filme pior que Highlander dele, velho? Deve ser um dos filmes mais cretinos que eu já vi na minha vida. Tava passando, assim, nas altas horas da madrugada na Globo, que na época não tinha TV a cabo, ele fazia parte de uma tribo de gauleses, velho. O filme era todo filmado dentro de cavernas, porque acho que não tinha cenário. As perucas que os caras usavam, velho. Eles pareciam tudo, sabe com quem? Aquele bicho do Quanto Mais Idiota Melhor. O lourinho? O Gart. Os caras pareciam o Gart, velho. Cara, mas era ruim esse filme. Ah, já achei ele aqui. Vê se não é esse. A lenda do filme dos druidas. Olha a foto dele. Olha a foto dele, velho. Esse bigode aí de Charles Bronson, pô. E ele tinha esse bigode da ostra azul? Ah, é, ele tá com... É. Eu acho que ele não fez nada com ela, porque ela é doida por ele. Ele é tipo o pai dela, cara. Pois é, mas ela sempre quis dar pra ele. Que isso, miote? Agora, eu quero fazer um parênteses aqui no meio da conversa de vocês. Eu tô lendo aqui a pauta, eu não tinha reparado na pauta ainda. Aí tem as cenas que a gente tem que falar na internet. As cenas que a gente acha que são as mais interessantes que a gente citaria. Aí tem aqui, luta contra o Fazil, que é o velho que fica dando pirueta lá, dentro do Santos. Aí tá assim, luta contra o Fazil, entre parênteses. Puta que me pariu. Não, aí depois tem assim, Ramires e o treinamento da puta que pariu. Que também é um treinamento da puta que pariu. O negão imortal. O negão imortal, what the fuck? Faltou uma cena aqui. Aquela cena que ele pega a Brenda no carro, o Victor Krug, e começa a sair com o carro correndo daquele jeito. Cara, que porra cena aquela? Galhofa, velho. Não, com a velhinha? Não, com a namorada do A da velhinha é ótimo, velho. A da velhinha é muito bom, que a velhinha fica... Pai! Oh, pai! E ele descasca o carro, né, velho? Descasca o carro. A cena tá ela sentada do lado do carro com o Kruger dirigindo. Corta a cena, ela tá em cima do capô, velho. É mesmo? Ela tá caindo. Segurando pra não cair. Ridículo. E ele tá pouco se fudendo, né, velho?